frequentar em saraus e serestas. Conforme afirmou, pretendia ser psicóloga porque desejava saber como as pessoas funcionam e como determinados mecanismos desencadeiam sobre a gente, sem que a gente queira ou tenha controle. No entanto, aos 16 anos, Fafá de Belém iniciou sua carreira artística ao conhecer o produtor baiano Roberto Santana, que é inclusive responsável por artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, entre outros. E ele a aconselhou a investir na carreira fonográfica. Quem ganhou com isso? Nós, né? Parabéns, Fafá de Belém, parabéns pra você. Parabéns pra você. Os artistas que completam idade nova hoje. Cinderela, vem buscar sua lingerie. Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho. Cinderela, vem buscar sua lingerie. Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a marquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a marquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Morena gostosa do 085. Tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes. Oi, ela não quer ganhar flores. Ela não quer mais amores. Só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, ela não quer ganhar flores. Ela não quer mais amores. Só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Quer de novo, só novinha com a maquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Quer de novo, quer de novo, quer de novo. Só novinha com a maquinha no pescoço. Tá doidinha na botada criminosa. Te pego de frente, você passa mal. Morena gostosa do 085. Tem um paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes. Oi, ela não quer mais amores. Ela não quer ganhar flores. Só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, ela não quer ganhar flores. Ela não quer mais amores. Só quer um lugar pra sentar. Ai, ai, ai, ai. Está no ar. Foca na fofoca. Foca na fofoca. As fofocas mais quentes do momento. Agora. Agora vamos falar de Thiago Nigro e Maíra Cardi. O Cardi. Cardi. Cardi. É que eu não. Ai, já tá um saco esse casal. Quer dizer, quando é que não foi, né? Eu sou suspeito porque desde a primeira vez que nós trouxemos notícia deles aqui no microfone, ó, meu narozinho, ó, dei até uma viradinha. Gente, seguinte. Quem é Camila Ferreira? A Camila Ferreira é a ex do Thiago Nigro. E aí que diante de algumas coisas que a Maíra Cardi tem postado, do Thiago Nigro também, às vezes eu percebo que ela tem se sentido assim, invadida, entendeu? Ou como se fosse diretas, ou indiretas, e tal, tal, tal, e tal, tal, tal. E aí algumas vezes ela vai pra mídia social e responde, entendeu? Igual essa vez aqui, ó, abre aspas. Desde ontem minha mente processando uma infinidade de piadas, mas estou exercitando a arte de segurar o ímpeto. Onde é que ela foi comentar? No passarinho, né, gente? Aí dá treta, porque o passarinho hoje... Vocês viram que o Threads não pegou muito, né, gente? O investimento lá no Instagram não deu muito bom, né? Deu boom de seguidores lá no início, mas o Twitter ainda está sendo mais visado. Mas, voltando a discorrer sobre o assunto, ela continuou. O mundo online é imprevisível, né? E aí os internautas perceberam que ela estava falando e encheram a publicação de comentários. Aí, com o apoio de muitos seguidores, depois de mais um tempo, ela só respondeu assim, ó, quanto a mim, serei poesia até o fim. Que quer dizer o quê? Que até que seja uma coisa descarada, ela não vai mais responder a Maíra Cardi e o ex-maridão, né? Uhum. Mas como eles são chatos pra caramba, minha linda, vira a página que, na verdade, o que você teve foi livramento, né? Foca na fofoca vai ficando por aqui. Até breve. Até o próximo encontro. Afinal, quem não gosta de uma fofoca? Muito bem, são 15 horas e 36. Quero mandar um grande abraço aos amigos aí na loja Multimarcas, na rua Duque de Caxias. Eu quero chamar também a participação dela, Miriam Benites, porque tá chegando aí o Dia dos Pais e a Miriam tá cheia de novidade para trazer pra gente. Muita gente já esperando aí a participação da Miriam. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Léa. Boa tarde, ouvintes da 8,5, chegando o Dia dos Pais, e é claro, a gente tem sempre aquela dica especial para você que está nos ouvindo. E hoje, quarta-feira, estamos aqui na loja Multimarcas para falar para vocês que tem muitas opções para você presentear o seu papai. E o melhor, com um descontaço para você dar aquele, ó, aquele upgrade no seu papai aí, porque tem muitas, muitas opções em presente. A nossa amiga Ana vai passar algumas promoções, vai falar o que o pessoal vai encontrar aqui na loja. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Miriam. É, eu vim falar para vocês que todo estoque masculino, né, é especial Dia dos Pais, está com 25% de descontos nas compras à vista. Então, para você ainda que não comprou o presente do Dia dos Pais, a gente tem muitas opções em camisetas, camiseta polo, da Fórum, da Polo Play, calças, bermudas, né, da marca. A gente tem muitas novidades aqui na loja, tá bom? As opções para o presente para os pais, como você falou, tem várias, chegou muitas opções da Fórum, da Polo Play. Qual que o pessoal assim fala assim, vem aqui e fala assim, não, esse eu vou ter que levar. Qual o item que mais sai da loja? Por exemplo, o pessoal às vezes fica indeciso. Vocês dão aquela atenção especial, dá aquelas opções e variedades também, né? É, camiseta gola polo, a gente vende super bem, agora também tá vindo o verão aí, né? Camisetas básicas também, camisa manga curta, a gente tem várias marcas, Fórum, Polo Play. A gente vai vender também agora a Dudalina, em breve, muitas novidades da marca, para quem gosta aí, todos os produtos são originais, tá? E a gente garante a qualidade. E essas camisetas que estão aí na banca de fora, a partir de quanto, Jana? Então, essas camisetas, para quem gosta de fazer uma caminhada, para ir para academia, elas estão de R$ 39,90, elas estão saindo por R$ 28,00. São camisetas, assim, esportivas, né? É uma ótima opção de presente também, são de ótima qualidade. E essas camisetas polo, para você que falou aí, você falou que está com desconto. De quantos por quantos, mais ou menos, que ficaria na promoção? Essa promoção aí vai até somente essa Semana Dia dos Pais ou um mês inteiro? Conta para gente aí, para o pessoal ter uma ideia realmente de quantos que está saindo com desconto aí das polos, né? As polos aí que realmente sempre o pessoal tem uma preferência para dar para o papai. Então, geralmente, Ana, os nossos produtos saem em média de R$ 157,90, R$ 129,00. No caso das polos, de R$ 157,90, com 25% de desconto no Dia dos Pais, ela vai ficar por R$ 118,00. E é original, tem que frisar isso, né? Sim, são produtos originais, a gente garante a qualidade. Muito bem, aí você pode escolher aí então o presente do seu pai aqui na loja Multimarcas. Lindas camisetas, calças e shorts. Como que tá aí a saída de shorts, Ana, nesse calor? É, a gente também tem shorts de tectel, né, a partir de 65, tem de 85. A gente tem do P ao GG, tá? E também temos shorts de jeans, a partir de R$ 166,90. Também temos da Fórum, que custam R$ 299,90, mas todos esses produtos têm 25% de desconto. E também nós parcelamos até em 5 vezes no cartão de crédito, sem juros. Você não paga juros, né? Não tem taxinha, não tem nada. A gente também faz condicional, a gente leva para você experimentar. E a gente também entrega seu produto. No caso, se você quiser comprar, fazer o Pix, a gente entrega até na sua casa. É que daí tem a opção de WhatsApp também, né, Ana? O pessoal manda um WhatsApp e vocês atendem, mostram o produto. Se a pessoa tem interesse, vocês levam então, né? Sim, a gente leva. Também a gente tem o nosso Instagram da loja, né? E o... O arroba? o arroba, né, Multimarcas, para quem quiser seguir a gente lá. A gente está atendendo todo mundo que manda mensagem. É, e também eu queria falar do crediário próprio da nossa loja, né, que nós estamos abrindo. É só você trazer seus documentos pessoais, seu RG, CPF, comprovante de residência, se você tiver também um holerite, né, mas não é obrigatório, né. Sem burocracia, só você trazer seus documentos pessoais que o Marcelo vai estar abrindo para vocês. Legal. E o WhatsApp, Ana? Pessoal que queira, de repente, mandar um WhatsApp aí para a loja, às vezes o pessoal tem mais costume de mandar o WhatsApp, vocês podem estar enviando, como você falou aí, as peças. Ah, eu quero ver, você está falando da camiseta, quero ver as suas opções de camiseta, shorts. Eu vi também, Ana, que tem uns tênis da Olympus também nas promoções que vocês colocaram. Sim, nós temos tênis saindo aí a R$ 150,00, né? Temos tênis de R$ 199,90, R$ 229,00, tem de R$ 329,00, mas... Vai do gosto da pessoa. É, vai do gosto e do modelo, né? Mas todos esses produtos têm 25% essa semana, né? Até o dia 12, 25% de desconto. Qual que é o telefone, o WhatsApp, Ana? Então, o telefone da loja é 98465756. Maravilha. Algo mais que você queira acrescentar, fique à vontade. E também a gente tem muitas novidades da Coach, da Fórum e da Disarme, como vestidos, t-shirts, croppeds. Para você que gosta das t-shirts da Coach, todos os produtos originais, nós temos bastante variedade aqui na loja. Maravilha, obrigado pela sua participação, hoje pode falar. Também, todo estoque também de inverno, as nossas botas aqui da loja estão com 30% de desconto, tá? Tem bota saindo a R$ 112,00. Maravilha, então, Ana. Obrigado pela sua participação, Ana. Obrigada a você, Miriam. Tá aí, Lé, então as informações diretamente aqui da Lutimarcas. Você que queira, então, comprar aquele presentaço para o seu papai, então, presentes a partir de R$ 28,00, como a Ana falou aqui, essas camisas esportivas que estão aqui na banca de fora e muitos itens na promoção, é claro, aqui na loja Multimarcas. Léia, volto contigo nos estúdios da 98 e finalizo minha participação nessa tarde de quarta-feira. Ok, Miriam, obrigada pela participação e as dicas especiais aí, né? Que bom, produtos de qualidade você encontra aí na loja Multimarcas na rua Duque de Caxias. Dá uma passadinha lá agora e confira. Seguindo por aqui com mais sucessos para você, o som com Simone Mendes. Me esquece por enquanto. Eu adoro quando aparece uma notificação sua na madruga. Eu me pego sorrindo pra tela, mas não acho viável. É melhor eu terminar certo pra gente não começar errado. Porque você não chegou primeiro, quando meu coração ainda tava solteiro, quando não tinha ninguém no meio. E deixa o seu te amo me esperando. Me dá um tempo, caiu e me organizado. Não é só pegar as malas e sair andando. E deixa o seu te amo me esperando. Me dá um tempo. Minha vida, eu não tô te dispensando. Só me esquece por enquanto. Porque você não chegou primeiro, quando meu coração ainda tava solteiro, quando não tinha ninguém no meio. E deixa o seu te amo me esperando. Me dá um tempo, caiu e me organizado. Não é só pegar as malas e sair andando. Esperando. te dispensando. Só me esquece por enquanto. Da minha vida eu não tô te dispensando. Só me esquece por enquanto. Agora você fica por dentro do que vai acontecer na sua novela favorita. Ah, conta tudo, vai! No ar, Novelando. Hoje em Vai na Fé. Como costume, gente, não está disponível o resumo de hoje, já que a novela está nos seus capítulos finais. Por isso, eu já chamo você para a nova novela das sete que vem aí. Ela estreia na próxima segunda, dia 14, com o nome Fuzuê, e tem grandes nomes no seu elenco. Na trama do autor Gustavo Reis, dirigida por Fabrício Mamberti, Giovana Cordeiro será a protagonista Luna e Marina Rui Barbosa, a vilã preciosa. A caça a um tesouro escondido no centro do Rio de Janeiro, aventura, mistério e, claro, muito romance. É mais uma novela que promete, hein? Lógico, eu conto todos os resumos dela pra você. Você ouviu Novelando. Tudo sobre o que vai acontecer na sua novela favorita. Choro entalado pelo chão jogado, passou, tirou sal, bebida e cigarro. Eu fui enganado, fui sacaneado, semblante abalado, tô em brisa. Zé Neto e Cristiano! E de repente o doguinho, o franzino magrinho, ele tá ali do meu lado, pedindo carinho. Parece que foi Deus quem mandou ele lá, pra eu poder te dar a paz. Eu quero suas mãos em cima. E vira lata caramelo, deitar na calçada é triste. O que você tem de fuga, esse homem tem de chique. Vira lata caramelo, nessa vida eu sou cachorro. Ela engravidou e eu não sei se é meu ou se é de outro. Vira lata caramelo, deitar na calçada é triste. O que você tem de fuga, esse homem tem de chifre. Vira lata caramelo, nessa vida eu sou cachorro. Ela engravidou e eu não sei se é meu ou se é de outro. Zé Neto e Cristiano, Rio de Janeiro. Ô Thierry, pensa numa situação difícil. Choro entalado, pelo chão jogado, passa um tirão sal, bebida e cigarro. Eu fui enganado, fui sacaneado, semblante abalado, tô embriagado. E de repente um doguinho, um franzino magrinho, ele tá ali do meu lado, pedindo carinho. Parece que foi Deus quem mandou ele lá, pra eu poder desabafar. Vira lata caramelo, deitar na calçada é triste. O que você tem de fuga, esse homem tem de chifre. Vira lata caramelo, nessa vida eu sou cachorro. Ela engravidou e eu não sei se é meu ou se é de outro. Vira lata caramelo, deitar na calçada é triste. O que você tem de fuga, Cristiano tem de chifre. Vira lata caramelo, nessa vida eu sou cachorro. Ela engravidou e eu não sei se é meu ou se é de outro. Ao Rio de Janeiro, chega a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro. Está no ar. Foca na fofoca. Foca na fofoca. As fofocas mais quentes do momento. Agora. Gente do céu. O que que acontece? Ah, cara, sei lá, viu? Olha, ultimamente Fernando Sorocaba tem virado notícia, né? Uhum. Pela questão musical? Não. Sorocaba, porque a mulher dele foi lá e assumiu que é chifronese, né? Que levou um par de guampa durante a gestação. E agora, gente, porque o namorado da Mayara, gente, disse aí que Fernando Zó, o seu ex, voltou a dar em cima dela. Você acredita? Não. Você não acredita, não? Não. Eu acho que o Fernando é bem safadinho. Ih, Fernandinho. Sabe por quê? Ah. querendo ou não, eu acho que a questão do relacionamento do Fernando e da Mayara deve ter acabado bastante com a estima da Mayara. Não pelo fato de, ah, é gorda, é magra, não tô falando disso, gente, mas a questão de estima da mulher, assim, de tipo, chega uma hora que você sofre tanto num relacionamento que você começa a achar que você merece aquilo. E eu acho que disso o Fernando se valeu várias vezes, entendeu? E aí, talvez eles tenham terminado o relacionamento, ficou um tempo afastado, a gente não sabe o que eles devem ter vivido, às vezes trocado algumas mensagens, tal, tal, tal. E em algum momento o Fernando falou, ah, beleza, vamos dar mais um tempo, vou curtir minha vida, em qualquer momento procura a Mayara. E aí que quando ele viu a Mayara se envolvendo com outra pessoa, deu aquele, sabe? Aham. Aquela dorzinha. Aquela saudadezinha. Aquela dorzinha. Vai, de repente, não sei, acho que algo que sinto por você está florando. Foi lá e mandou uma mensagem pra esse. E aí, minha filha, que a coisa tá mudando, né? Que Mayara foi lá e, ó, chegou no atual dela e falou, viu, corre, cola aqui. Cola aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Resumindo, acho que o Fernando agora a página virou de verdade. Eita, amor. O que eu tenho pra dizer, bem feito. Foca na Fofoca vai ficando por aqui. Até breve. Até o próximo encontro. Afinal, quem não gosta de uma fofoca? Muito bem, são 15 horas e 52. Já finalizando por aqui o programa de hoje, eu desejo a vocês um ótimo final de tarde. Agradeço de coração pela sua participação, pela sua companhia. Nunca quis me envolver, agora tô. Muita gente ligada aí participando conosco, que coisa boa, né? Já já nós teremos aí a transmissão da celebração direto da Matriz Santo Afonso. A gente vai acompanhar por aqui também, né? E amanhã, se Deus quiser, a gente retorna trazendo aí mais uma edição do nosso Show da Tarde, como sempre, recheado de muito sucesso. Vamos nessa então? Sempre contando com a sua participação por aqui, a gente traz a nossa última sequência. Daqui a pouquinho tem um terceiro e último bloco do Novelando. Novela Terra e Paixão, né? Muita gente assistindo também. Então, daqui a pouquinho um resumo pra você, hein? Alma Gema, música Borboleta Azul, encerrando por aqui. Super beijo pra você, até amanhã. É só deixar fluir. Quando aquela dúvida bater, feche os olhos pra não distrair. Lembra todo o bem que você fez. Nem pense em pensar em desistir. Borboleta azul, beijo embaixo de uma cachoeira. Pra limpar a mente das besteiras, vou a vida ver me transformar. Diversas formas de amar, mas percebi que sem o meu amor nada poderá me conectar e construir uma visão com base no meu coração. É só deixar fluir. Quando aquela dúvida bater, feche os olhos pra não distrair. Lembra todo o bem que você fez. Sem pensar em desistir. Borboleta azul, beijo embaixo de uma cachoeira. Pra limpar a mente das besteiras, vou a vida vem me transformar. Borboleta azul, beijo embaixo de uma cachoeira. Agora, você fica por dentro do que vai acontecer na sua novela favorita. Ah, conta tudo, vai! No ar, Novelando. Hoje em Terra e Paixão, Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra objetos e adereços de Anelli e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do Pix. Ademir é atingido por um tiro assim que se encontra com Dalva. Irene e Luíde convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luíde beijando a mão de Anelli. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Anelli que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam. Mas eu não perco essa novela por nada hoje. Um beijo pra você e até amanhã. Você ouviu Novelando. Tudo sobre o que vai acontecer na sua novela favorita. Beija bem mais, mente melhor ainda. Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida. Que você não presta, só é que teu coração de pedra não se entrega. A gente não combina, eu sou paz, você é guerra. Quer saber o que eu penso? Ouve o meu pensamento. Por mim eu te deixava agora, por mim eu te deixava agora. Te deixava sem roupa pra fazer amor do jeitinho que cê gosta. Por mim eu te deixava agora, por mim eu te deixava agora. Te deixava sem roupa pra fazer amor do jeitinho que cê gosta. Deixa cê bagunçar minha vida, só não te deixe ir embora. Deixa cê bagunçar minha vida, só não te deixe ir embora. Mas não vai embora não. Beija bem mais, mente melhor ainda. Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida. Que você não presta, só era que o seu coração de pedra não se entrega. E a gente não combina, eu sou paz, você é guerra. Quer saber o que eu penso? Ouve o meu pensamento. Por mim eu te deixava agora, por mim eu te deixava agora. Te deixava sem roupa pra fazer amor do jeitinho que cê gosta. Por mim eu te deixava agora, por mim eu te deixava agora. Te deixava sem roupa pra fazer amor do jeitinho que cê gosta. Deixa você bagunçar minha vida, só não te deixe ir embora. Deixa você bagunçar minha vida, só não te deixe ir embora. Deixa você bagunçar minha vida, só não te deixe ir embora. Show da Tarde, FM Bela Vista. Identificação. Esta é a Rádio FM Bela Vista, 98,5 MHz, ZYC 238, transmitindo ao vivo da Rua Antônio Maria Coelho, 494, de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. A Rádio Bela Vista FM 98.5 transmite a partir de agora a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ao vivo, direto da paróquia Matriz de Santo Afonso. Viemos te visitar, Mãe do Perpétuo Socorro, A transmissão da novena tem o apoio de Esteio Agro Veterinária, Panificadora Central, Veterinária Criação, Posto das Oliveiras, Bela Cor Materiais de Construção, Bel Modas, Papelaria Nishikawa, Supermercado São Geraldo, Mercado São Miguel, Drogaria Ultra Popular, Mercado Globo, Idelfonso Pinheiro, Leda Loureiro Palmieri, Drogaria Aparecida, LED Construtora, Comercial BR, Família Maciel Galvão, Sueli Balta. Vem, vem, Mãe, nos ensinar a fazer o bem e a Jesus amar. Seja Mãe a nossa vida, um pequeno santuário, a família aqui reunida para a reza do rosário, a família em oração, junto ao teu altar de amor, protegei as nossas vidas, te pedimos com fervor. Vem, ó Mãe, nos transformar. Faz também ser Nazaré nossa casa, nosso lar. Nossas vidas, Mãe, recebe. Em teu colo nos acolhe. És bendita, Mãe de Deus. Os teus filhos vem, socorre. Nós sejamos bem-vindos a esta nossa celebração. Também os nossos cumprimentos a todos os nossos irmãos rádio ouvintes sintonizados na Rádio Bela Vista FM 98.5 e pelo Face os que estão nos assistindo, Fronteira News, Paróquia Santo Afonso. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa de quarta-feira, em ação de graça a Jesus por graça alcançada. Aniversário de Solange Brunet. Também em ação de graça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santo Afonso, por graça recebida. Rezemos pela saúde de Rafael Guiselme Vasque, Francisco França, Vera Lúcia, Osvaldo Ajala e Júlio Florentino. Falecidos: Florinda Benites, Afonso Carneiro Pinheiro, José Lopes, João Lopes, Teodora Florenciano Lopes, Irene Lucero, Santa Inês Gonzalez, Ângelo Fernandes, Fretonilha, Jara Vieira, Leonarda Gonçalves, Juliana Cáceres, Anísia Florentim, Dionísia Ortiz, Ramão Florentim, Argemiro Florentim, Evilásio Florentim, Rosalino Franco, Joana Maria Benites, Atanásio Melo, Etelvina Lopes da Silva, Alcides Cardoso, Tirso Ferreira Leite, Olinda da Silva Leite, Luiz Eduardo Escobar, Gabriel Coene, Catarina Hoffmeister, Ismael Coene, Silvio Claro, Fernando Ferreira Valenzuela, Gabriela Jara Selage, João Loureiro Pinheiro, Nazir César Pinheiro, pelas almas do purgatório. Avisos da paróquia. A renovação da liturgia diária, Deus conosco, está sendo já iniciado e as inscrições até o dia 15 deste mês, na Secretaria Paroquial. Nada poderá nos impedir de ajudar a